brilho do teu olhar. Foi na força de um abraço, comecei a te beijar. Mas o nosso amor é tudo e nada impedirá. Te amo, te quero, ó meu amor. Você é tudo pra mim. Você, você é tudo pra mim. Não preciso te dizer o tanto que te quero. Quando olha nos meus olhos já sabe o meu mistério. O meu segredo foi revelado por uma coisa chamada de amor. Uma coisa cabulosa que o crime não me ensinou. Saudade de você e é você que eu quero. Vontade de te ver e só você no pensamento. Não importa a distância, não vai nos separar. Que um coração ferido não tem forças pra lutar. Na tristeza reflete uma esperança. Quando escuto da sua boca você dizendo que me ama. Mas o nosso amor é tudo e nada impedirá. Não acaba por aqui o que eu tenho pra falar. Uma joia rara igual você tá difícil de encontrar, enfim. Te amo, te quero e você é tudo pra mim. Tudo começou, foi no brilho do teu olhar. Foi na força de um abraço, comecei a te beijar. Mas o nosso amor é tudo e nada impedirá. Te amo, te amo, te quero, ó meu amor. Te daria tudo, a volta na terra, princesa, em frações de segundos. Faria tudo o que não fiz todo esse tempo. Percebi que os corres frevos era coisa de momento, que simplesmente não ficaram guardados. Como os momentos felizes, me recordo, são vários. Nosso primeiro encontro, nosso primeiro beijo. Os momentos de carinho, o amor eterno é pra sempre. As cartas que te escrevi com letras borradas foram das lágrimas que escorriam a cada palavra. Sinto sua falta, o seu sorriso negro encantador, seu cabelo, sua pele, o seu cheiro, seu calor. Amor eterno gravado no coração, aliança. No coração, aliança. Princesa, sei que vacilei todo esse tempo. Já tentei, mas não consigo tirar você do pensamento. Idiota que sabe que errou, não quis te dar valor. E uma surra da vida levou pra aprender que com amor não se brinca. Te quero, paixão, pra sempre na minha vida. Tudo começou, foi no brilho do teu olhar. Foi na força de um abraço, comecei a te beijar. Mas o nosso amor é tudo e nada impedirá. Te amo, te quero, ó meu amor. Você é tudo pra mim, tudo pra mim. Você, você, você é tudo pra mim. Entende aí, princesa, que você é meu motivo. Seu jeito meigo, eu admiro seu sorriso. A coisa mais linda, a mais bela paisagem. Uma hora de distância é quase um ano de saudade. Até no veneno tava comigo atrás das grades. Agora com você respiro o ar da liberdade. Te amo, te amo, te quero, te quero, meu amor. Minha musa, acredito, não seja tarde, quero dizer. Não vivo sem você, vou fazer por merecer. Reacender a chama do nosso amor, não se apagou. Seja preciso o que for, vem me livrar dessa dor. Não vim te oferecer apenas um amor bandido, mas um verdadeiro e sincero pra toda a vida.